5-7, solo 1-8, de direita. Damos essa frequência no táxi até a posição 07, via Alfa e Juliette. Ok, Alfa e Juliette, via Alfa e Juliette, então peço a posição. Para ingresso no Patrão Alfa, Uniforme Índia. para 4 Leitões, a Xuxa 07, com velocidade máxima de 2309. Ok, Azul 2775, eles vão nível 170, para 4.907. Azul 420130, Xuxa 07. O referente pode ser 1700 para o ano de acerto, ou 1233? 1233, para o ano de acerto. Afirmo. Está autorizado, ele está estabilizado. Agora foi para estabilizado, bom, 1233. Máximo 2409. Máximo 2409, 2409. gente manter a posição aéreo 42, alô. Estou me chamando Sérgio, 1-1-8-2-9-5. Olá, 5 dias, vamos no... Estou chamando a 1-5, não tem a posição inicialmente na 02. Mona 233, avistado, pista livre, autorizado por 1-0, vento 1 na mergulha, pra 059. Autorizado 1-0, boa 233. Segurança autorizada, contém ser afastado naturalmente do final de aproximação da pista 1-0, devido a tráfego de aproximação, repete o centro da zona de vento. Última 093 autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. 093, está presente, chama agora solo Salvador, em 1-2-9. 2-1-9. Chama a 6225, chama agora solo Salvador, 1-2-1. 1-9. Nós chamamos o Salvador 1-1-8-2-9-5. Aço 2775, chamamos o Salvador 1-1-8-9-5, obrigado, bom dia. Bravo, bom dia, Azul 775, ele é SE X1 no 0. Ele é o Azul 775, vai hospitalizar. O ajuste no 0 no 7. Sim, é no 0 no 7, 775. Azul 4201, no decorador 33, chame agora o controle instalador, 120.8. Controle 20.8, 4201, bom dia. Controle instalador, bom dia, azul 4201, passou no 000, peça aí do Sambo 1. Azul 4201, contato radar em decolagem. Após 2 mil pés, contato direto Leda e suba para nível de voo 320. Sente após 2 mil pés, direto Leda, sobe nível 320, azul 4201. Passar em 2229, direto para 2 mil pés, ajuste no 027. Autorizado final de menor sexual da pistola 0, já pode estabilizar. 2017, portaria civilizada, é 3090-222. Azul 2775, autorizado pouso 1-0, vento 1-0-0-0-5-9. Sim, pouso 9-0, azul 2775, obrigado. Pronto, e agiliza assim que autorizar a atuação e decola de imediato. Temos um OAS azul, um ATR, a gente está com 200 nós já em Duna, mas após o presente de ATR na curta final, ele mantém. E 4958, complete a final, chame todo 118, decimal 95. Continua a aproximação, aguardando que saliva, azul 4958. Continua aguardando, você está livrando azul 4958. Azul já solo aos 3612, ele vai para a direita e chama São Salvador, 1219. Sim, São Salvador 219, 2775. Mas você já livrou 1275, não? Ah, sim. Poxa, é 621, autorizado a decolagem, pressão 0, vento 160 graus, 062, girasse. Informativo 1093.0. Informa 093, mantenha o ponto zero. Mantenha o ponto zero. Tem estacionamento, chame para o site. Olha o estado autorizado com 1-0, vento 1-0, grau 0-5-9. Alfa 4 Alfa Scorpio. Ele é 201, decolador 38, chama controle chamador, 1-2-0 decimal, 8-1-1. 208, obrigado. Olá, meu 211, contato radar decolagem, meu via Santo Ano, para o nível 3, meu zero. Para o nível 3, meu zero. Motorista, para a direita. Estou no 09, Embraer 190, não sei se vai sair aqui. Utilizado, X-ray da nota 2, 2, 2, 9. Atalho 2, 2, 9, completa aproximação, chama até o Salvador, 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-9-5, 2, 2, 2, 9, obrigado. Salvador, bom dia. Passaredo 2339, final do ano zero. Sim, Passaredo, continua pistola salvaguardando pista livre. Informo o ATR, companhia azul, acabou de passar a cabeceira. Gente, 2339. Azul 4958, sala 40, livre a pista direita, chama o São Salvador, 1219. Livre a direita, chama 1219, bom. Tô 4201, chama o Recife agora, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Pista livre autorizada por 1-1-0, vento 1-7-0 graus, 0-5-9. Autorizado por São Notário, 2-3-2-1. 93, autorizada Lima, tem pistola 0. A Lima tem pistola 0, voa na 093. Essa é autorizada, pode continuar na papada do Tiago Tão, ajuste no 0 ou no 7. Solos 43, chamando 1219, solos 1219, eu sou 1219. 1093, autorizada LED, eu coloco 0, vento 50 graus, 049. Autorizada nessa live, 093. Polícia Tiara está autorizada em graça forte alinhado na 35. Voa na 093, decola 245, 1208, controle. Voa na 093, chama controle 1208, decima 8. 08. Bom dia, voa na 093, na Arpa 1. Céu, vento 150 graus, 059, decola autorizada, pista 35. Chama 6211, chama Recife agora, frequência 125.1, alternado 123.8. Decola 247, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 6225, contato o radar da colagem, suba pelo nível 380 via Arbor 1. 380 Arbor 1, 6225. Chamamos Recife agora, frequência 128.8, alterna 135.3. 28.35, vai. Proporcional 6225, chama Recife agora, frequência 128.8, alterna 135.3. 28.353, né, 285. Chama Recife agora, frequência 126.85, alterna 125.45. frente ao terreno do Golfo, na praça do novo setor. Salve, Victor Charlie, até o controle. Agora 48 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível 105 e tem a frequência livre para condenação, se vai voar no espaço Golfo e para informação de alerta, informação em alerta, Recife na frequência 128.8, alternado 135.3. No Golfo, chame a Pouso Salvador, frequência 118.95. consegue entrar aí, lá? Ah, sim, já vi lá. Se eu te uma gostinha no solo controlado, dentro do nevero, graus com 4 mais naradas. Chamar a água. partir do estacionamento Central Park, se você não me visita. Liderava 970, ponto, espera, funciona 0, pronto. Liderava 970, cruzada linha decola, pistola 0, vento 150 graus, 05 mais. A linha decola na 0, geral 970. Mandei a sua identificação, autorizado a descer para 4.010 via 10 e com o ajuste no 018. Controle, Federal 9970, a sua escuta. Federal 9970, contato rodando e colagem, suba via Momo para o nível 320. Contato Momo 320, é possível após com a esquerda, para onde código ou Zenin? Federal 9970, o Federal 9970. Momo é pro, 9970. Sempre em 5, 1, 7, no Recife agora, frequência 1, 2, 8, 8, alterna 1, 3, 5, 3. Ciente, Recife 2, 8, 8, alterna 3, 5, 3, o TAN 3, 5, 1, 7, bom dia. Valeu. Mais uma aproximação para Salvador, então temos o helicóptero Robson 44 nas proximidades de Duna, que não irá interferir a aproximação, está mantendo o jet space.